só vim te adorar. Então adora. Hoje eu não quero pedir, eu só preciso te sentir. Eu só vim te adorar. Adora.